Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, no capítulo 2. Deixo bem claro para ser registrado no nosso blog. Falando em blog, relato pela segunda vez, a pastora também já relatou uma vez, que até onde contamos, na semana passada, chegamos a 370.733 escutas ou visualizações pelo WhatsApp, pelo blog, pelo YouTube. E a nossa oração hoje é para que isso se amplie no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos. Em nome de Jesus, que amplie o número de pessoas que ouvem e escutam. Ouvem, escutam e visualizam as palavras do Senhor por esses meios de comunicação. E nós vamos dar continuidade, então, a 1 Samuel, no capítulo 2. E nesse capítulo, irmãos, nós temos dois ensinamentos fundamentais. Dois, somente dois. Um é de uma amplitude inenarrável. E o segundo, um grande alerta para todos nós cristãos, para que não venhamos a cair no erro de muitos que pertencem à igreja, mas que têm o coração longe de Deus. Antes disso, leio, houve duas mensagens hoje do irmão Roberto e também do irmão Everson. E eu vou ler do irmão Everson, líder dessa equipe de seis pessoas. Ele disse assim na devocional: bom dia, espero que esteja tudo bem e declaro um dia abençoado para nós, para vocês, para refletirmos nessa sexta. Na luta contra a ansiedade, aprendemos com o apóstolo Paulo que precisamos guardar e orientar nossos pensamentos. Ele nos dá uma lista daquilo que devemos encher nossas mentes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8. Paulo disse sobre não andarmos ansiosos, colocando nossas preocupações perante Deus em oração e confiança, e recebendo, assim, a paz de Deus em nossas mentes e corações. Querido irmão e irmã, pense em tudo que é verdadeiro. Esse é um exercício que devemos fazer diariamente, em busca de mentes santificadas em Cristo, que buscam e se alimentam da verdade. Como lemos, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus abençoe você também, Everson, Roberto e os outros dois irmãos, um irmão e uma irmã, Maurício e também a irmã. Que o Senhor os abençoe, Paulo Camargo, Isaías, aqueles que têm colaborado com essa abertura devocional, a todos os irmãos que colaboram diretamente, além desses irmãos, a missionária Vivian Lopes, a irmã Marileia, que fez o grupo de amigos da pastora Margarete, por ocasião da recuperação da sua saúde, e todos os irmãos e oram, divulgam e contribuem com esse trabalho. Que Deus nos abençoe e nos faça cristãos verdadeiros e não só religiosos exteriores, religiosos que têm a religião por fora e a mentira por dentro. Que Deus nos abençoe poderosamente. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, versículo 1, perdão, em diante, e depois nós temos um segundo princípio com relação à casa de Eli. Vamos ler 1 Samuel? Diz assim, a oração de louvor de Ana. Então Ana proferiu esta oração. O meu coração exulta no Senhor, por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na sua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há, existe ou não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Sheol. Sheol, irmãos, é morada dos mortos. A sepultura. E da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e enriquecer. Ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido, ele os faz assentar-se com os príncipes e lhe concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas. Porquanto não é por força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde o céu contra eles. E Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Esse menino, lembrem, é o profeta Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Aqui encerro a primeira parte de leitura e conteúdo. Explico aos irmãos e irmãs. A oração ou o cântico de Ana, que significa graça em hebraico, e graça significa um favor de Deus que eu não mereço, é uma poesia de maravilhosa expressividade, tecnicamente muito bem pensada e construída. Segue os padrões típicos das grandes obras da literatura hebraica, com seus paralelismos sinonímicos e sintéticos, regidos pelo ritmo em que alternam os compassos de 2 e 3 e de seus múltiplos. Maria, por exemplo, para você saber, Maria, mãe de Jesus, é a forma helenizada do nome hebraico Miriam ou mais precisamente Miriam, de origem egípcia, Mairê, que significa amada ou confidente. Maria, mãe de Jesus, pode ter se inspirado nessa oração de Ana para compor seus poemas, como Lucas, capítulo 1, 46 a 55. A salvação de Ana da perseguição e arrogância de Penina, a primeira esposa de Eucana, é uma vívida ilustração da obra de Cristo em nossas vidas. Ana usa a rocha como metáfora do poder e soberania do Deus de Israel, como fonte inesgotável da segurança para o seu povo. Ana afirma que a vida e a morte, a prosperidade e a adversidade são determinadas pela soberania de Yahvé, louvado seja Deus. Irmãos, essa oração é belíssima. Belíssima. E aqui está o primeiro ponto dessa nossa devocional. Não tenhamos palavras arrogantes, altivas. Porque o Senhor é sapiência pura. E ele julga as pessoas. Muitas pessoas que estão fora da igreja entrarão primeiro no reino de Deus do que os que estão dentro. Prostitutas, cobradores de impostos, entrarão primeiro, porque Deus conhece o coração deles. Os arcos dos poderosos serão quebrados. Ah, muita gente se acha cheia de arcos poderosos. Ah, tudo isso cairá por terra. Os fracos serão revestidos de força. O Evangelho é lindo nisso. Ele usa da nossa fraqueza. E apesar da nossa fraqueza, ele nos dá a força, a fortaleza. Os que viviam de abastança agora trabalham por comida. Os famintos não passam mais fome. A estéril se tornou mãe de 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, se enfraqueceu. Ou seja, o Senhor é quem tira e dá a vida. Ele é quem nos dá a vida e nos faz descer a sepultura. E da morte nos resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha, ele exalta. Ergue do pó o necessitado. E do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar como príncipes. Ele os concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra. E sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Aleluia. Ele guardará o teu pé, meu irmão, se você aceitar a Jesus como salvador do seu pecado. Simplesmente isso. Eu sou pecador e aceito a morte de Jesus como salvação pelo meu pecado, e aceito a direção de Jesus como Senhor da minha vida. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios podem ser até religiosos. Muitas vezes o são. Permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força humana que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde o céu contra eles, já falando do juízo final. E Yahvé julgará até os confins da terra e dará força ao rei e exaltará o poder do seu ungido, o Messias. Então Eucana volta para casa em Ramá. O menino Samuel, porém, fica e começa a servir ao Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli, que a segunda parte do capítulo vai falar. Então, irmãos, está aqui, ó. Tudo está na mão do Senhor. Você pode escolher. Eu quero servi-lo. Eu não estou servindo a placa nenhuma, eu não estou servindo a isso ou aquilo, a usos, a costumes, a opressão religiosa, ao escândalo religioso que oprime as pessoas, mas eu estou servindo ao Deus da vida, o Criador do universo. E aí, muitas pessoas, sendo seguidores do Deus do universo, querem se juntar com outros seguidores e até fazem parte da igreja. Mas não uma igreja que exalta a si mesmo ou exalta os seus líderes, mas uma igreja que exalta o soberano, o Criador, o Eterno. Aleluia. A segunda parte, irmãos, é uma parte que eu quero que você preste atenção. Você que é chamado cristão, você que pertence a uma igreja. Eu sei que isso não é uma mensagem muito bem querida, não é muito bem acolhida. As pessoas não gostam muito de ouvir, mas por isso eu quero dizer. Porque a Bíblia assim o diz. A segunda parte vai dizer assim: a maldade dos sacerdotes, dos levitas, os filhos de Eli. Olha o que diz o texto. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, eram maus. Não se importavam com o Senhor. Quantos não se importam? Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Não eram sacerdotes, nada. Estavam pensando na sua própria vida, na carne que eles pegavam, no dinheiro. Não exatamente em forma de moeda, mas naquilo que eles arrecadavam no tabernáculo. Que vergonha! Então, líderes ministeriais de toda a igreja, atenção para não virar um filho de Eli. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Claro que era um instrumento, mas preste atenção na simbologia. Um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão, no tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada e pegava para si tudo que vinha preso ao garfo. E desse modo, com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló, no lugar onde estava a arca. E também antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que oferecendo o sacrifício, dá um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Homens maus, homens ímpios, estavam interessados no seu próprio bem-estar. Se o homem argumentasse, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma tudo quanto desejares, ele contestava, não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou tomarei a força. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Irmãos de diversas igrejas, de diversos ministérios, muito zelo, muita santidade para com aquilo que pertence ao Senhor. E o que mais pertence ao Senhor é a vida das pessoas. Não assaltem a vida das pessoas, pensando no seu próprio benefício. Porque você foi separado para servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele com cântico. E isso certamente teve o juízo de Deus e terá o juízo de Deus. Eu digo e repito profeticamente, é hora de tomarmos uma decisão. Se somos ministros de diversos ministérios em diversas igrejas, se somos servidores de Deus mesmo e servidores do próximo, ou se estamos pensando em nós mesmos. Com relação ao ministério de Samuel, irmãos. Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma única túnica de linho. Olha que contradição, enquanto um monte de gente queria muito acúmulo de carne, de benefícios, ele tinha uma única nova túnica por ano. Antes de você ofertar para os ministérios, pare e pense nisso. Quem está vestindo uma única túnica de linho? Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló, o lugar onde estava a presença de Deus na arca, com o marido para continuarem e oferecerem, cultuarem, perdão, e oferecerem o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que o Senhor te dê outros filhos dessa mulher em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Porque Ana deu o filho dela, Samuel, ao Senhor para crescer no tabernáculo, para crescer servindo ao Senhor. Quando a gente entrega tudo, o Senhor se agrada em também nos entregar mais. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Não que a vida de Samuel fosse pouco, você entendeu. Era o filho que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. E o Senhor a abençoou com 7 filhos. Então o Senhor visitou Ana. Novamente abençoou, ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era bem idoso, quando ainda ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado e a todo o povo de Israel, incluindo que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso chamou a atenção: por que fazeis isso, tendo ouvido de todo esse povo sobre o vosso mau procedimento? Não, meus filhos, não é nada boa a fama que divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Irmãos, a fama que nós temos, como as pessoas nos enxergam, é determinante na evangelização delas. Se ela enxergar você como um religioso, opressor, chato, intragável, ela vai ter dificuldade de se aproximar de Deus. Incoerente. Alguém que busca o seu próprio interesse, ela vai ter dificuldade de se aproximar de Deus. Mas se você se enxergar como um ministro que entrega tudo ao Senhor, em tudo ao Senhor, o Senhor te honrará e também muitos se aproximarão de Deus por causa da coerência da tua vida. Se um homem comete um pecado, claro que cometemos, ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, ai, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar desses conselhos e advertências, não quiseram dar atenção ao seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Eu admiro mais aqueles que deixam de fazer uma determinada tarefa ou ministério para dedicar-se ao Senhor de coração, enquanto realizam outra atividade profissional, admiram mais do que aqueles que ficam no exercício do ministério. Não me refiro só a líderes, pastores, padres, sacerdotes, a todos, mas que na verdade estão buscando só o interesse pessoal. Deus não tolera isso. Deus não tolera isso. Isso desagrada a Deus. E isso nos coloca em desgraça perante a Deus e perante a população, que olha para nós e não vê sentido, e não vê coerência. e olha para nós e vê que nós somos os repressores, os chatos, quando Deus não veio para isso. Ele veio para criar, para salvar, para libertar, para orientar, para entregar a sua vida, para redimir, para salvar, para justificar, para santificar. Um dia sim, nós prestaremos contas a Deus. Então, irmãos e irmãs, essa palavra é firme. Seremos como Samuel e Ana, sua mãe, e Elcana, seu pai, ou como os filhos de Eli? Que tipo de ministério é o seu? Que tipo de ministério é o meu? O Senhor o sabe. Finalizando, irmãos, o capítulo 2 de 1 Samuel, a última parte, as profecias contra a casa de Eli e seus filhos. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli, profetizou. Assim diz o Senhor: porventura não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Lembrando lá do Êxodo, eu o escolhi de entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas aos israelitas, à família de teu pai. Sem mácula aqui, não é que nós não vamos ter erro nenhum, nem defeito nenhum, porque a Bíblia diz todos pecaram, mas Deus está olhando o coração, se há verdade no seu coração, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, é necessário coerência. Deus vai olhar o nosso coração e verificar se há coerência. Gente que está buscando sinceramente ser a imagem e semelhança de Jesus, se está buscando a santidade bíblica, mesmo que incorra em algum erro, em algum pecado, mas está disposto a arrepender-se, a mudar de vida e a transformar o seu caminho. E não seja tão precipitado em estabelecer como pecado um, dois ou 10 itens. Cada homem julgue a si mesmo, diz lá em Coríntios. Julgue você mesmo hoje. Se você está caminhando como Elcana, como Ana, como Samuel, ou se você é mais um da casa de Eli. Versículo 29. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, como as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel ao Israel, o meu povo? Então, irmãos, é isso. Somos glutões, somos famintos dos prazeres só dessa vida, ou queremos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Essa é a questão. Portanto, Yahvé, versículo 30, o Deus de Israel declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, conjunção adversativa, né? Agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Irmãos, eu tenho certeza absoluta disso. Eu provei na minha vida isso. O Senhor honra a quem oferece honra a Ele. Mesmo em momentos de grande dificuldade, o Senhor honrou com livramento, com libertação, e ainda vai livrar. mas aqueles que tratam a Deus como uma religiosidade, uma cerimônia, um artificialismo, um julgamento dos outros, esses Deus não tolera. Portanto, eu digo a vocês agora, no versículo 31, é chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da tua família e de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na sua família. Olha só. E contemplarás a aflição da minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem idade avançada. Falando da família de Eli. E aquele da tua linhagem, a quem eu não destruir no meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento e te provocar tristeza. E todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer com os teus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Esse ungido aqui é o Mashiach, o Messias, Jesus. E todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão e dirá: imploro-te que me dês alguma função sacerdotal para que tenha algo para comer. Meus irmãos e minhas irmãs, concluindo esse capítulo 2 santíssimo, eu digo a vocês, temos dois caminhos. Podemos ser como Ana, Samuel, Eucana, que entregaram o melhor de suas vidas ao Senhor. Ou podemos ser como a casa de Eli, que fez de qualquer jeito. Por isso eu repito, eu respeito mais aqueles que um dia perceberam: olha, eu não estou satisfeito em tal ministério e em determinado ministério, e eu vou dedicar a minha vida ao estudo, à profissão, outra profissão. E depois eu vou entregar o meu coração ao rei, ou simultaneamente eu vou entregar meu coração ao rei. Ele está sendo honesto, sincero, não dava mais para segurar o ministério. Há muitos no mundo inteiro. Deus entende isso. Está pronto a reconduzir a história dessa vida à adoração. Não precisa ser no mesmo ministério. Entregar sua vida em adoração. E há outros que ficam no sacerdócio, em diferentes igrejas, em diferentes ministérios, com o título A, ou título B, ou título C. Mas, na verdade, estão mortos ali. Ou usufruindo só do status quo, daquilo que a própria igreja pode dar, conceder na sua convenção social, estão aproveitando para instrumentalizar a igreja só para ser um degrau para a sua ascensão social no campo religioso. Ou seja, vou traduzir, ser reconhecido pelos outros religiosos e ainda abastecer-se. Deus abomina essa postura. Então, diante do capítulo 2 de 1 Samuel, eu opto por ser como Ana, como Eucana, como Samuel. Eu convido você a optar por isso. E convido você a rejeitar fazer o um ministério de qualquer jeito, viver O santo ministério de Deus, de qualquer jeito, tem que ser o melhor. É para Deus, é o melhor. Na verdade, até um ateu, com todo respeito aos ateus, porque eles têm o direito de não crer, o que vai acontecer com eles no juízo final é com Deus. Mas eles têm o direito, Deus concedeu o direito de não crer. O que vai acontecer com eles no futuro é com Deus. Mas tem gente mais honesta, mais limpa, mais digna, que não usa a religião para o bem-estar pessoal, que não usam a religião para o bem-estar social religioso, que não usam a religião para o bem-estar econômico. Não! Então eu convido vocês todos hoje a tomarmos uma posição para que nós reformemos essa nação. Nós não vamos poder falar com 200 milhões de pessoas ao mesmo tempo, a não ser por um milagre aí das mídias sociais. Mas nós podemos falar com uma pessoa, duas, 10, 20, 100. E esses 100 poderão falar para mais 100. E 30 anos depois da morte de Jesus, até Roma, o evangelho já tinha chegado na Europa, em parte da Ásia. Depende de você hoje. Quem é você? Você é da casa de Samuel, rendido verdadeiramente ao Senhor, pronto a entregar o melhor para Deus? Ou você é da casa de Eli, pronto a se servir da religião para obter benefícios pessoais? Que Deus nos abençoe. Levante líderes, levante pastores, pastoras, padres, levante sacerdotes, ministros de diversas religiões. Levante todos os que creem em Deus para que vivam como a família de Samuel. E abominem utilizar a fé como um instrumento para benefício próprio. Que Deus nos abençoe nessa direção e que nessa direção nós permaneçamos até Jesus voltar. Isso causa impacto. Causa impacto nas pessoas. E quando você menos perceber, pessoas estão se aproximando de Deus e se convertendo por causa desse testemunho, ou estão se santificando, ou estão se tornando líderes, ou estão se tornando agentes diretos da grande comissão, oram, divulgam, contribuem para o cumprimento da grande comissão, porque são do Senhor. Que Deus nos abençoe. Esse capítulo maravilhoso, com duas grandes lições, deixe para nós agora a questão. Queremos ser da família de Samuel ou queremos ser da família de Eli? A família de Samuel é bem-aventurada, a família de Eli foi, infelizmente, rejeitada pelo Senhor. Que a graça, o favor imerecido de Deus, o nosso Pai, o amor encarnado de Jesus Cristo, amor encarnado que esteve pronto a ajudar todas as pessoas, homens, mulheres, cegos, os que viam, coxos, os que andavam, os aleijados, os leprosos, homens e mulheres, judeus, romanos ainda no seu período, até gregos no final do seu ministério. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus encarnado em Jesus e o poder espiritual do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós e sobre nós e sobre todo o povo de Deus, permaneça e se estabeleça hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.